Capítulo 7. Uma visita de Lídia. Mas se estávamos no meio de uma revolução, era difícil identificar a maneira pela qual isso se relacionava com as nossas vidas cotidianas. Nosso novo gramado precisava de cuidados e eu fui procurar por um cortador de grama em uma liquidação de final de estação. Tibi olhava para as roupas de inverno das nossas crianças e passava pela frustração anual de descobrir que elas não serviam mais para elas. Uma carta do Full Gospel Businessmen's Fellowship International apareceu na carta de Correios. Reservas para duas pessoas foram feitas em nosso nome para a convenção programada para dali a 2 meses. Solicitava a confirmação da nossa participação. Charles Maurice não havia esquecido. Seu entusiasmo nos telefonemas de longa distância durante a primavera fez a convenção parecer interessante, mas agora a coisa toda me parecia mortalmente tediosa e lamentei ter nos envolvido. Deixei a carta na minha pasta Tarefas, juntamente com um anúncio para uma assinatura de uma revista com preço promocional, na qual eu não estava muito interessado. Ambas eram sugestões que eu poderia rever algum dia. Diariamente, eu pegava o trem para ir à cidade. Decidi fazer algumas gravações de pessoas falando em línguas, com a intenção de reproduzi-las para alguns especialistas em idiomas e ver o que eles fariam a respeito. Nossa casa em Chapaqua ficava bem distante para pedir que as pessoas viessem. Sendo assim, eu realizava as sessões de gravação no escritório da GitPosts em Nova York. Os funcionários da GitPost quase se acostumaram com a personalidade vivaz dos pentecostais que chegavam para a conversa diante do gravador. Na primeira vez em que a recepcionista foi cumprimentada com um retumbante "Bom dia, irmã! O irmão Cheryl está?", sua resposta se deu em um tom frio. Mas em pouco tempo, ela se familiarizou com os irmão e irmã, e realmente ansiava por essas pequenas manifestações na rotina do escritório. Para fazer a gravação, eu levava meu convidado a uma sala privada, onde o gravador estava pronto e fechava a porta. Se eu contava que, agindo dessa forma, eu deixaria o pessoal do escritório protegido de sons perturbadores, foi um gesto desperdiçado. Os pentecostais são notavelmente espontâneos quanto às línguas. A intensidade dos sons aumentava. Sílabas e ritmos estranhos se derramavam da pequena sala onde eu e meu convidado estávamos sentados, e pela quietude que eu percebia que vinha do escritório atrás daquela porta, eu podia dizer que todos haviam interrompido suas atividades e todos os ouvidos estavam atentos à porta fechada. As línguas se tornaram o tópico favorito nas conversas nos intervalos para o café, substituindo até a World Series por sua vivacidade. As reações dos vários datilógrafos e editores pareciam variar desde a diversão até a hilaridade. Meu aniversário chegou, e ao lado do bolo tradicional com o qual o escritório festeja essas ocasiões, encontrei um pequeno pacote. Dentro havia um vaso grego em miniatura, com uma longa inscrição ao seu redor, com caracteres gregos. "Soa como grego para nós, John", dizia a nota anexada ao vaso. "Mas continue gravando. Feliz aniversário." As gozações eram sempre divertidas, mas pensei que também expressava as sérias dúvidas que muitos no escritório tinham sobre esse fenômeno, que eu certamente compartilhava. Gina Donohue, nossa editora de departamentos, resumiu tudo isso para nós num meio-dia chuvoso, quando recebemos sanduíches da Delicatessen. Quando nos sentamos ao redor da mesa no escritório externo, Gina declarou: "Eu também posso falar em línguas, ouçam." E lá foi ela, grunhidos estranhos, estalidos e sílabas sem sentido, proferidos com muita expressão e todos notavelmente semelhantes à linguagem. Houve uma salva de palmas pela influência ou pela fluência de Dina, mas no silêncio que se seguiu, a minha secretária disse: "Você realmente quer dizer que pode mostrar uma diferença entre o que Dina acabou de fazer e essas línguas que as pessoas afirmam falar?" Eu tive que admitir que pessoalmente não podia. Em poucas palavras, não era esse o problema? Não que os que falavam línguas estivessem tentando enganar alguém, mas que eles teriam se equivocado completamente. Sob o estresse da emoção religiosa e com uma forte tradição que os levou a esperar certos acontecimentos, eles não estariam confundindo as próprias manifestações de Deus com um simples jargão que qualquer um poderia inventar. Foi enquanto esses pensamentos dominavam a minha mente que recebi a visita de Lídia. Várias pessoas me falaram de Lídia Maxson, aristocrática, foi a palavra mais usada para descrevê-la. Ela era da Filadélfia, episcopal, e uma dos poucos não-pentecostais que havia concordado em falar em línguas no meu gravador. Gostei de Lídia no minuto em que ela entrou no escritório, alta, distinta, sorrindo. "Há uma condição para que eu faça a gravação", disse ela, quando estávamos sozinhos na pequena sala e eu explicava o funcionamento do gravador. "Para mim, línguas são sempre oração. Um tipo especial de oração também. Eu as uso enquanto oro sobre um problema para o qual a minha mente não traz solução. Geralmente, uma oração por outra pessoa, quando não posso conhecer todos os fatores e complicações. Bom, se você deseja que eu fale em línguas, precisará me permitir orar sobre algum problema real. De preferência, um que lhe preocupe ou por alguém próximo a você." Fiquei pensando por alguns instantes. Não havia nada realmente urgente. E então me lembrei do manuscrito de Tib. Era uma história para uma revista, na qual ela vinha trabalhando por semanas, versão após versão. Tinha acabado na lixeira. E naquela manhã, ela havia me dito quase chorando, como eu jamais a vira quanto ao seu trabalho, que o prazo era até o dia seguinte, e ela não tinha ainda uma solução. Eu descrevi a situação para Lídia. "É esse tipo de coisa ao que você se refere?" "Exatamente", ela respondeu. "Se sua esposa estivesse aqui, eu pediria que ela sentasse ali naquela cadeira. Aí eu simplesmente colocaria minhas mãos sobre a cabeça dela e pediria ao Espírito Santo que entrasse nessa situação. Pediria a ele para remover quaisquer distrações ou problemas pessoais que estivessem bloqueando o entendimento perfeito, que é um de seus dons. Eu pediria que ele assumisse essa história para sua própria glória. Línguas seria simplesmente um símbolo de render a minha vontade e entendimento à sua." "Na ausência da pessoa para quem a oração seria feita", disse Lídia, "alguém poderá substituí-la. Sentaria eu na cadeira em lugar de Tib e receberia a oração em nome dela?" Eu concordei e imediatamente lamentei. Eu não saberia de todos os ouvidos do lado de fora da porta. Como eu poderia pessoalmente continuar com algo sobre o qual eu tinha sentimentos tão confusos? Mas era tarde demais para desistir. Liguei o gravador, aproximei a cadeira janela o mais longe possível da porta e me sentei. E imediatamente fui confrontado com algo pior do que os ouvintes atrás da porta. Olhando diretamente pela minha janela, havia uma pequena loja de confecção de roupas, onde cerca de 15 moças estavam sentadas em máquinas de costura e que de repente me ocorreu. Pareciam singularmente desinteressadas de suas tarefas. Nossas duas janelas estiveram uma de frente para a outra por muitos anos. Essa foi a primeira vez que isso me incomodou. Lídia, no entanto, parecia alheia ao nosso ambiente. Ela parou atrás da minha cadeira, colocou as duas mãos levemente na minha cabeça e começou a orar em inglês, pela cura de tudo que estava bloqueando a criatividade de Tib. Uma das garotas da loja olhou em nossa direção. Ela disse algo para a garota que estava na outra máquina e agora elas olhavam para nós. Fechei os olhos para ocultar influências perturbadoras, mas isso piorou, pois agora em minha mente todos os funcionários da fábrica estavam reunidos na janela, olhando para a elegante senhora, olhando, ou melhor, orando pelo cara com uma calvície. A piada da situação era demais para mim. Comecei a rir, mas engoli, pois Lídia estava orando com visível sinceridade. E foi nesse momento, enquanto eu ainda estava lutando com o riso, que algo extraordinário aconteceu. Sem nenhuma mudança no tom de sua voz, Lídia começou a orar em línguas. E naquele instante, eu senti, realmente senti, uma onda de calor passar pelas mãos dela para minha cabeça e depois descer rapidamente pelo meu peito e pelos meus braços. A sensação era de calor, mas sem o efeito do calor. Não me senti corado ou quente. Era como chegar perto de uma imensa fonte de calor, um alto forno ou um sol que não queimava. Isso durou o tempo todo, enquanto as orações de Lídia continuavam em línguas, embora a sensação não fosse tão intensa após o primeiro momento. E de repente eu me vi chorando. Lágrimas enormes rolavam pelo meu rosto e caíam na minha gravata. As lágrimas não tinham mais a ver com as minhas emoções do que o calor que vinha do aquecedor da parede. Eu estava profundamente côncio das meninas do prédio ao lado. Não ousei abrir os olhos por medo de vê-las olhando para mim. Enquanto Lídia continuava a orar, fiquei cada vez mais autoconsciente. Quando finalmente ela terminou e tirou as mãos da minha cabeça, afastei a cadeira giratória da janela e me ocupei por um longo tempo com o gravador. Do lado de fora, no escritório, as máquinas de escrever começaram a bater abruptamente. Lídia saiu pouco tempo depois, tão calma e equilibrada, como se estivéssemos discutindo a abertura da temporada de balés. Mas fiquei a maior parte do dia no meu pequeno escritório. Eu tinha muito a ponderar, muito a resolver em meus pensamentos. Eu me senti como um homem que se inclinou para acariciar um gatinho e pôs a mão em um tigre. Qual foi o poder palpável que invadiu a sala com a oração em línguas de Lídia? Seria possível que eu estivesse encarando esse fenômeno erroneamente como um mero acaso? Tinha por si só algum poder misterioso? Tib me encontrou na estação de trem naquela noite, na sua face, um olhar de gato que comeu um canário. Como está o manuscrito? Perguntei enquanto deslizava o volante. Enviado, ela disse se afastando. Eu o deixei na caixa dos correios. Não sei por que diabos eu tive tanto problemas com essa história. Era tão simples quando finalmente consegui. Eu estava tornando isso tão complicado. Sentei-me ao meio-dia e lá estava, bem diante do meu nariz. Quase foi escrito por si mesmo. Eu não contei a ela sobre a oração de Lídia. Eu não sabia como contar a ela. Antes de falar mais, era óbvio que eu teria que pensar muito mais, cavar muito mais, investigar muito mais. Depois do jantar, naquela noite, escrevi 3 perguntas para as quais queria respostas. A Bíblia diz algo sobre o poder das línguas? Se elas têm poder, por que ficaram fora de uso por tantos séculos? As pessoas que usam línguas hoje relatam esse poder? Comecei com a Bíblia. Peguei minha concordância na manhã seguinte e descobri que o Novo Testamento contém cerca de 30 referências às línguas. Porém, mesmo a lista mais superficial delas me mostrou que a Bíblia menciona 2 usos muito distintos desse fenômeno. O primeiro uso é o que eu já conhecia. As línguas são consideradas um sinal de que o Espírito Santo entrou em um determinado crente. A língua parece ter pouca importância em si mesma. É avaliada apenas como evidência de outra coisa. Esse uso das línguas é mencionado pela primeira vez, pelo menos em ordem de ocorrência na Bíblia, no Evangelho de Marcos. Jesus foi crucificado, ressuscitou dos mortos e daí apareceu aos seus discípulos com instruções para que pregassem o Evangelho em todo o mundo. E estes sinais seguirão aos que crerem. E ele lhe diz, falarão novas línguas. Marcos 16, verso 17. Como as próprias palavras de Cristo, essa passagem tem grande autoridade e os pentecostais dão muita importância a ela. Logo descobri, no entanto, que nem todos aceitavam isso como igualmente autêntico. A tradução da Bíblia King James foi feita a partir de um manuscrito chamado Codex Alexandrinus, datado do 5º século e que continha esse versículo. No entanto, os manuscritos anteriores, datados do século IV, não contêm o versículo. Certamente, no século IV, as palavras de Cristo podem ter feito parte de uma tradição oral, ainda não registrada por escrito. Talvez a experiência consistente de um grande grupo de cristãos os tenha convencido de que essa tradição pertencia à herança escrita da Igreja. O livro de Atos, escrito no final do primeiro século, e do qual ninguém suspeitou de acréscimos posteriores, refere-se várias vezes às línguas como um sinal da presença do Espírito Santo. Eu considerei que três coisas eram dignas de nota sobre essas referências. Primeiro, as línguas foram aceitas como prova incontestável de que o Espírito Santo havia se manifestado a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. Os crentes que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos 10, verso 45. Segundo, era igualmente contestável as línguas resultavam do próprio Espírito falando através das pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. E terceiro, as próprias línguas em si não entusiasmavam. Quando Pedro resumiu sua experiência em Cesareia para a igreja em Jerusalém, ele não se preocupou em mencionar as línguas, apesar de terem sido uma parte importante dos acontecimentos ali. Até agora, as línguas foram tratadas como um sinal da vinda do Espírito Santo. Mas quando me dirigi às cartas de Paulo, era óbvio que ele as tratava de maneira muito diferente. Paulo estava discorrendo sobre as línguas, não como um derramamento único, mas como uma experiência contínua. Elas eram importantes, não apenas como evidência da presença de Deus, mas também porque o seu uso conferia certos benefícios à igreja. Elas eram um dom do Espírito para o benefício dos crentes a serem usadas juntamente com os outros 8 dons presentes para a edificação do povo de Deus. Do ponto de vista de Paulo, parecia haver 3 maneiras principais pelas quais as línguas eram valiosas. Primeiro, na oração individual, as línguas ajudavam aquele que orava a louvar a Deus. Segundo, as línguas permitiam que a pessoa que orava, orar até mesmo quando a pessoa não tinha certeza do que pedir. E terceiro, no culto público, quando acompanhada por um dos outros 9 dons, interpretação, as línguas propiciavam um veículo de comunicação direta entre Deus e seu povo. A primeira carta aos Coríntios foi escrita por volta de 54 d.C. Paulo estava morando em Éfeso quando soube que a igreja em Corinto passava por problemas. Entre as irregularidades e abusos que invadiram a prática cristã, havia uma espécie de desordem no culto público, resultado do uso indevido de alguns dons do Espírito, especialmente o de línguas. O 12º, 13º e 14º capítulos da carta de Paulo são dedicados à discussão desses dons, com ênfase considerável às línguas, mas no processo de admoestar os cristãos a não abusarem de seus dons espirituais, Paulo nos deixou uma imagem bastante clara de como eles deveriam ser usados. Examinei os três capítulos e anotei. Primeiro, notei antes de tudo a atitude de Paulo em relação aos acontecimentos em Corinto. Não há alusão de surpresa, nem implicação tipo, o que está acontecendo por aí? Ele está praticamente, claramente familiarizado com os vários fenômenos relatados. Ele os aceita sem discussão, como uma parte genuína da experiência cristã e se preocupa apenas com o fato da necessidade de colocá-los em perspectiva apropriada. Paulo considera o Espírito Santo a fonte das línguas, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, verso 7. Ele acredita que o uso das línguas é designado por Deus. Na igreja, Deus designou os que falam variedade de línguas. Mas ele vê as línguas como apenas um dos muitos dons que o Espírito manifesta. Ele lista 9 deles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, realizações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Paulo considera que todos os dons, incluindo línguas, são dados por uma razão. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. No caso das línguas, o objetivo é edificar a pessoa que as usa. O que fala em uma língua edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, verso 4. E quando acompanhadas da interpretação, as línguas também são eficazes na edificação da igreja como um todo. Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Mas línguas não estão entre os dons mais elevados e mais importantes. Paulo os coloca no final da lista. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, os que realizam milagres, depois, os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. 1 Coríntios 12, verso 28. Paulo considera as línguas como uma forma de oração, porque se eu orar em uma língua, 1 Coríntios 14, verso 14, ele associa essa forma de oração principalmente a louvor e ação de graças, se louvares com o Espírito. Ele também vê as línguas, nas cartas aos Romanos, como uma forma de orar quando a mente está perplexa. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Romanos 8, verso 27. Ele não está falando teoricamente, mas com experiência pessoal. Ele próprio usa as línguas extensivamente. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, verso 18. Ele não apenas ora em línguas, mas identifica-se com ela. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Versículo 15. Ele não espera que o idioma falado seja reconhecido pelos ouvintes, ao contrário do Pentecostes, quando cada ouvinte reconheceu seu próprio dialeto nativo. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Versículo 2. Ele não acredita que o Ministério de Línguas seja dado a todos. Falam todos em línguas? 1 Coríntios 12, verso 30. O contexto aqui requer uma resposta negativa. Não, nem todos falam em línguas. Os pentecostais apontam que nesses três capítulos, Paulo está discutindo línguas como um dom apenas, não como a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Eles acreditam que todas as pessoas falam em línguas, ainda que brevemente, no momento do seu batismo, independentemente de subsequentemente receberem ou não o dom de línguas para uso em sua vida cristã cotidiana. Embora emitindo ressalvas quanto ao abuso, Paulo ordena aos coríntios que falem em línguas. Gostaria que todos vós falassem em línguas, 1 Coríntios 14, verso 5, e não proibais o falar em línguas. Se dessa forma, duas manifestações de línguas, tanto o sinal quanto o dom, eram conhecidas pelos autores do Novo Testamento, e se juntas traziam proveitos óbvios, por que as línguas desapareceram da igreja? Para esta minha segunda pergunta, encontrei uma resposta imediata. Elas não desapareceram. As línguas continuaram a desempenhar um papel na experiência cristã ao longo dos séculos. A ênfase delas foi removida. Provavelmente como resultado das advertências de Paulo, as pessoas que as experimentavam mantinham tanto silêncio sobre elas que é fácil perder completamente as referências a elas. Mas no minuto em que as procurei, lá estavam elas. Já na segunda metade do século II, alguns cristãos reclamaram que a igreja havia perdido seu fogo contagioso. Um reavivamento liderado por Monatos exortou os cristãos a procurar um novo Pentecostes e a esperar as mesmas manifestações que haviam acompanhado o primeiro. A princípio, o montanismo foi bem recebido. Dois dos mais respeitáveis e influentes pais da igreja primitiva, Tertuliano e Irineu, encontraram no movimento muitas coisas que precisavam ser ditas e deram o seu apoio. Mas como as línguas e outros fenômenos carismáticos aumentavam, Roma temia o excesso. O montanismo foi classificado como herético, e mesmo a influência de Tertuliano e Irineu não pôde amenizar a acusação. Havia, no entanto, outros exemplos de carisma que não eram tão estigmatizados. No século IV, São Pacômio, que fundou o primeiro mosteiro cristão, foi reconhecido como capaz de falar em grego e latim, nenhum dos quais ele havia aprendido. Essa capacidade misteriosa de falar em um idioma não aprendido surge novamente no século XIV, na experiência de São Vicente Ferrer. E no século XVI, São Francisco Xavier recebeu o dom. São Francisco foi um dos primeiros missionários jesuítas, pregando entre indianos e entre os japoneses. Ele teria sido capaz de pregar em idiomas que nunca havia aprendido. As línguas aparecem no início de muitos dos grandes avivamentos. Os primeiros valdenses falaram em idiomas desconhecidos. O mesmo fizeram os jansenistas, os quakers, os shakers e os metodistas. Enquanto esperávamos no Senhor, escreveu Dable C. Braithwaite em um relato das primeiras reuniões dos quakers, recebemos muitas vezes o derramamento do Espírito sobre nós e falamos em novas línguas. A partir do século XIX, encontrei mais fontes originais na biblioteca e mais referências às línguas. Escócia, 1830, Mary Campbell, uma jovem de Ferncarry, planejava se tornar uma missionária. Uma noite, enquanto orava com um grupo de amigos, a senhorita Campbell começou a falar em um idioma desconhecido para ela. Ela supõe, inicialmente, que era uma língua que a ajudará em seu trabalho missionário, mas ela nunca foi capaz de identificá-la. Inglaterra, 1834, um jovem e elegante ministro de Londres, da Igreja Presbiteriana Edward Irving, descobre e incentiva a glossolalia em sua igreja. Estados Unidos, 1854. Certo V.P. Simons relata glossolalia na Nova Inglaterra. Em 1854, Elder Matheson falou em línguas e Elder Edward Burney interpretou a língua. Rússia, 1855. Nos interiores da Rússia czarista, manifestações pentecostais são relatadas na Igreja Ortodoxa Grega. Inglaterra, 1873. As línguas aparecem na vigília das campanhas de Dwight L. Moody. Quando cheguei às salas da ACM, escreve Robert Boy, depois que Moody visitou Sunderland, na Inglaterra, me deparei com a reunião em chamas. Os jovens estavam falando em línguas e profetizando. O que isso significa? Apenas que Moody esteve falando com eles naquela tarde. Estados Unidos, 1875. Swen, pastor em Providence, Rhode Island, escreve: no ano de 1875, Nosso Senhor começou a derramar sobre nós o seu Espírito. Minha esposa e eu, com alguns outros, começamos a proferir algumas palavras na língua desconhecida. Estados Unidos, 1879, no Arkansas, Dable Jethro Walter fala em línguas. Eu nada sabia do ensino bíblico sobre o batismo ou o falar em línguas, ele escreve. Armênia, 1880. Entre os presbiterianos armênios de Karakala, houve um forte movimento pentecostal com o falar em línguas. Suíça, 1880. Maria Gerber relata que, em momentos de alegria especial, ela descreve como rendendo meu coração indisciplinado ao Espírito. Ela cantou canções espirituais em um idioma que nunca aprendeu. Mais tarde, Maria chegou à América, incapaz de falar inglês. Um dia, enquanto orava por uma amiga doente, suas palavras, para surpresa de ambas, emergiram num inglês impecável. A diferença entre essas ocorrências ocasionais de línguas e o movimento pentecostal, que começou no século XX, parece ser que antes de Charles Parham e sua escola bíblica em Stones Fall, ninguém dava importância a línguas. Não houve tentativa de persuadir outras pessoas a fazer o mesmo. Nenhum favor evangelista após a experiência. As línguas permaneceram isoladas, fortuitas e sem consideração.